Eu prefiro rosas, cheiro pé de pólvora. Eu tenho estranho no ar. Eu prefiro rosas, cheiro pé de pólvora. De copo a copo. Eu prefiro rosas.